Salve, estamos no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 82. Nessa edição, gravada aqui na Casa Mafalda, temos o prazer de anunciar a entrevista com a galera da Caravana 43 Sul da América. Bom, de trilha sonora, a gente vai escutar uma temática relacionada também à entrevista e aos desaparecidos lá do México. Bom, para acessar todo o conteúdo do Desobediência Sonora, facebook.com/desobediencia sonora, desobediencia sonora.milharal.org, youtube.com/desobediencia sonora. E essa edição também conta com a parceria com o Núcleo Audiovisual Maria Lacerda de Moura. Valeu! Salve, estamos no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 82. Nessa edição, eu tenho o prazer aqui de anunciar a Caravana 43 Sul da América de São Paulo. Gente, muito obrigado por terem vindo aqui hoje. Obrigado a vocês. Boa noite, obrigado. Valeu o convite. Bom, primeiramente, a gente gostaria que vocês fizessem um pouco do histórico do desaparecimento dos 43 e os desdobramentos disso em relação à revolta popular e toda a movimentação que se deu por lá. Então, acho que a primeira coisa que é importante contextualizar é que esses 43 estudantes estudavam numa escola normal rural. As escolas normais rurais são uma, vamos dizer, uma herança da Revolução Mexicana, que são escolas onde só se entra gente abaixo de um limite de renda. Então, só entra gente pobre e forma professores para trabalharem no campo em lugares de difícil acesso. Essas escolas têm um histórico de luta, justamente por essa relação com a Revolução. A Ayotzinapa, em particular, que fica no estado de Guerreiro, que é mais para o sudeste, tem um histórico longo e bem respeitável de luta. É de lá que saiu também o guerrilheiro Lúcio Cabanhas. Eles, todo ano, quando faz o aniversário de 2 de outubro, que foi também um massacre estudantil, eles juntam dinheiro para sair de Guerreiro para a Cidade do México, para participar dessa grande manifestação que tem todo ano. Era isso que eles estavam fazendo em 26 de setembro. Eles tinham ido para a cidade de Iguala para fazer como pedágio, como a gente faz também, para conseguir dinheiro para ir para lá. Quando eles estavam voltando, que a polícia... Tem muitas versões. A versão que a gente acha mais, assim, cabível, a polícia estava meio fazendo a segurança de uma atividade de campanha para quem seria a futura prefeita, e a polícia atacou eles, e desse ataque saíram 6 pessoas mortas, um companheiro ainda está em estado vegetativo no hospital, e os 43 estão desaparecidos. Esse lance da polícia que atacou os ônibus dos estudantes foi porque, né, o prefeito de Iguala, ele achava que o protesto, né, que a locomoção dos alunos, né, para a Iguala, era para protestar e causar sobre a eleição da mulher dele, que era essa que ia se candidatar à prefeitura. E aí nisso ele manda a polícia, né, essa versão, que manda a polícia atrás deles, né, então achava que não, era uma coisa que não tinha nada a ver, né, arrecadar o dinheiro para poder participar do protesto que eles fazem todo ano para lembrar esse massacre que aconteceu em 68 lá no México. Mas essa história está cheia de versões mal contadas, né? Porque o Francisco, que é o estudante que veio para cá com a caravana, falou que não só eles não sabiam que ia ter essa atividade de campanha na verdade a mulher do governador ia ser candidata a prefeita, né? Iam lançar a campanha dela nesse dia. Mas não só não sabiam disso, como o evento de campanha foi assim, sei lá, na hora do almoço, e eles estavam à noite. Então, assim, é uma coisa específica. A Ayotzinapa era um alvo, assim, pelo menos é o que o Francisco fala. É importante lembrar também que não são as primeiras, né? Porque são 6 mortes e 43 pessoas foram desaparecidas, mas não é a primeira vez que estudantes de Ayotzinapa morreram. Em 2011, acho que 3 estudantes morreram, e o Francisco mesmo fala, né, que cada normal tem seus mortos, né, porque as normais lá do México são onde se fala muito de luta mesmo, né? Você tem fotos do lugar, são todas pintadas com fotos do Tietê, dos Cabanhas, né, tipo, são escolas que de fato formam pessoas para militar, para trabalhar no campo, nas escolas, né, de ensino básico, com recorte de classe e tal, então todos eles são muito engajados. Então, esse foi um acontecimento muito grande, né? Mas só que não foi, de repente, uma coisa completamente nova, né? Isso segue uma linha histórica aí, uma linha de um tipo de repressão muito específico. E, evidentemente, porque as normais têm esse histórico, as normais rurais, elas estão querendo, o governo pretende fechar elas. Então, elas são de luta justamente porque, para existir, elas precisam estar lutando. Porque, constantemente, assim, eles têm... pouquíssimo, são internatos, né? Então, eles comem lá, então os próprios estudantes plantam o que eles vão comer e tal. E tem pouquíssima verba para eles sobreviverem. Então, é sempre uma luta até nesse sentido. Eles arrecadam a própria dinheiro que falta para manter a escola. Mas do lance que você perguntou, né? Vocês perguntaram sobre os stories que aconteceu, como é que foi o dobramento. Depois que aconteceu, né, esse evento... aconteceu uma mobilização muito grande no México, a escola, né, ficou inteira, se mobilizou inteira para resolver a questão, para pensar a questão, para estar pensando a questão, né, como resolver, como é que fazer justiça, como achar os estudantes, né, com vida. E desde então eles não têm mais aula, né? Eles pararam de lecionar e estão em campanha integral, em luta, tanto os estudantes quanto os pais. Tanto que os pais que vieram para cá, eles vieram aqui para São Paulo, acho que eles voltaram uma vez ou duas vezes para a cidade deles, né? Para a cidade, para o pueblito deles. E eles estão dormindo lá e se mantendo lá. Mas aí acontece um monte de manifestação por todo o México. Até a ZTLN, né, até os zapatistas, eles soltam uma carta pedindo para todas as pessoas, todos os aderentes da cesta, todas as pessoas simpatizantes, as pessoas de esquerda, se mobilizarem nos meios possíveis para que a voz dos pais, dos alunos tenha eco, né, que seja fortalecida para que se ache dos estudantes com vida e que se faça justiça. E aí, então, acontece em vários estados, muitos protestos. Na cidade do México acontece protestos muito grandes, tem vários vídeos também do Zócalo, que é a praça central ali, isso aqui no Marco Zero, da Catedral, da Presidência ali, que tem a praça completamente tomada, com milhares e milhares de pessoas. E nisso começa a desenrolar essa luta para que seja justiça, né? O Peña Neto, que é o presidente do México, ele demora a se pronunciar pra caramba, assim. Os estudantes, os pais estudantes atribuem a política de Estado, né? Sempre a política de Estado, incluindo a figura dele, como culpados nesse crime, né? Nesse atentado. E depois ele começa a pronunciar, mas só que as mobilizações ficam muito fortes e tenta-se. Né, e por pressão popular tenta-se achar uma resposta sobre o que aconteceu. Então a Procuradoria-Geral da República, que é, né, que faz a investigação criminal, começa a dar algumas versões sobre o que aconteceu, o que poderia ter sido acontecido, quais são as versões, e aparecem diversas versões bizarras, completamente bizarras. Um momento eles falam uma coisa, que tal pessoa é culpada, que aconteceu que um cartel que ligado ao governo, que ligado ao governador, que sequestrou eles, outro momento falam que não, e eles vão mudando as versões, e até eles falarem que o caso está encerrado, porque eles... acho que eles encerram, mas não sei arquivar o caso, mas só que eles falam assim, tem um momento que o Procurador da República fala que a verdade histórica do conselho de Sinapa foi que os 43 estudantes estão mortos, foram sequestrados pela polícia, depois pelo cartel Guerreiros Unidos, que é ligado ao governador, e estão em alguma vala no rio, e essa é a verdade histórica e não tem como achar, e acabou, e não dá para procurar eles. E os pais negam isso, né, portanto tem tantas versões distintas e não está resolvido, todos têm muitas pontas soltas, não acharam os corpos também, se fosse para confirmar essa versão, e não é isso que eles acreditam. E também isso é um pouco justiça, né, senão isso é muito justiça. Aí, tem também uma questão que interessa ao governo federal, que essa versão seja consagrada como o que aconteceu mesmo, porque tem uma disputa de partidos, PRD e o PRI. O governo federal é o PRI, e o pessoal de Ayotzinapa acredita que o PRI está envolvido, mas se eles jogam toda a responsabilidade para o PRD, o PRI se isenta de tudo que aconteceu. E nesse meio tempo eles vieram com várias versões que não faziam sentido, inclusive que eles tinham sido queimados num lugar que eles não poderiam ter sido queimados, porque estava chovendo no dia. Acham também moçada que depois fazem perícia e tinha inclusive osso de frango no meio, umas coisas assim. Tem uma coisa também que é bem assustadora, assim, mas é bem... que explica bastante a situação do médico. Mestre na procura sobre... né, sobre onde se os estudantes são mortos, se onde estão enterrados, eles acham valas comuns, né, valas de corpos e tal. E aí, tipo assim, não, tá aqui, ó, essas valas são seus filhos. E como vai ver, não são seus filhos, são outras pessoas. E assim, não, então não importa, sabe, isso aqui não são eles. E aí, tipo, de repente, acha uma vala coletiva gigantesca e com, sei lá, centenas de pessoas lá, centenas de pessoas. E assim, não, mas aí é outra questão e tal. E tanto que eles tentam encerrar umas análises, né, sobre o encerramento da investigação, é porque cada vez vai puxando um podre, você puxa todo o fio, né? Tá ali numa ponta, e até porque é uma ação política muito grande, né? a magnitude de desaparecer 43 estudantes, né? 43 pessoas. E, então você vai pensando, você, dessa ponta do poço, você puxa toda uma corrente, né? Que eles falam que liga até o Penha Neto e liga o Estado. Então tem a identificação que eles falam assim, foi o Estado que matou, não foi o prefeito, né? Não foi talvez o cartel. Isso, se forem eles, eles são parte da política de Estado que é, bom, interpretável, né? Que acontece. Então, essa é uma parte da politização, né, também do discurso político, que é muito forte, talvez insistente, né, de que acaba com a estrutura do Estado, como apontando aí como um grande terrorista, né, ou como um grande perpetuador desses terrores, né, e financiador. Bom, mas ainda sobre a reação ao acontecido, os zapatistas, já pela morte do companheiro Galeano, já tinham chamado o festival, mas o Festival Mundial de Resistências e Rebeldias contra o Capitalismo, que aconteceu no fim de na virada do ano, foi em grande parte voltado para levantar apoio para Ayotzinapa. Os pais estavam presentes o tempo todo, tinha uma comissão grande de pais, irmãos, familiares. E esse festival foi bem grande. Eu fui ver números, tinha 1.300 delegados de pueblos mexicanos, mas pessoas da Cesta Internacional, ou seja, pessoas de outros países que apoiavam a Cesta Declaração, a Cesta Relação, 2.900 pessoas estavam nesse festival. E todas essas pessoas depois saíram com esse objetivo comum, não só, que já estava difundido no país inteiro, mas difundiram pelos seus, pelo menos 38 países, esse objetivo comum de encontrar os 43. E depois disso, como que surge essa proposta, essa ideia das caravanas, e quais os objetivos imediatos dela acontecerem, né? Quais ocorreram antes de acontecer aqui no Brasil? As caravanas começaram dentro do México mesmo. Saindo de Guerreiro, acho que as primeiras caravanas foram por Chiapas, e indo para outros estados conseguindo apoio. E a partir disso, acho que inclusive foi articulado no festival, a primeira caravana que, se eu não me engano, foi pela Europa. E o objetivo é o objetivo pragmático de encontrar os 43 e conseguir apoio político e material para continuar nessa luta até encontrar. Há variações de atuação das caravanas em relação aos países, pelo menos se a gente pegar o antes do Brasil, houve formas diferentes de atuações, ou ela se deu de forma semelhante com esse objetivo? Ah, eu acho que a atuação principal, o objetivo principal das caravanas era difundir e divulgar a luta dos pais e dos alunos, né? Então, nesse sentido, eu acho que ela tem, nesse tipo de estratégia, eu acho que ela foi... Eu não tenho certeza, pra verdade, porque eu não sei muito bem como é que foram as outras. Mas isso que é a impressão que eu tive, ou de conversa, assim, mas não sei afirmar, assim, com certeza. Mas só que a ideia é fazer eco em outros lugares do acontecimento e da luta e da resistência, né? Como uma forma de pressão. Então, acho que essa estratégia ela acontece em todas as caravanas. Eu acho que toma formas diferentes em cada lugar, dependendo do contexto, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Você fala sobre suas lutas resistentes, mas também conhece, você traz sua experiência, mas também recebe de outras pessoas, né? Como a gente, por exemplo, a gente trocou experiência das nossas lutas, e como é que a gente articula, e como é que a gente, entre nós, e as pessoas também que se juntam nesse processo também constroem coisas novas. E aqui a Sudamérica, como que ela teve início? Qual grupo que teve a iniciativa? Como é que foi os primeiros passos dessa organização aqui? A primeira reunião que aconteceu, na verdade, foi... Eu acho que assim, na América do Sul, o primeiro grupo que teve essa iniciativa foi em Rosário, né? Na Argentina. Aí em São Paulo... Em Rosário, a Argentina estava organizando essa caravana, espelhada nas outras caravanas que aconteceu para o México, para o Canadá, para os Estados Unidos e para a Europa também. Acho que Canadá, nos Estados Unidos estava acontecendo. Aconteceu para o Canadá e para a Europa. Alguns coletivos aderentes à Cesta, né, respondendo ao chamado da Exército, né, dos zapatistas, se organizaram também para tentar trazer eles para cá. E aí, nisso, algumas pessoas conheciam, por conta também desse... de serem aderentes da CESA, se conhecerem no contexto, se conhecer, terem se conhecido antes no México, são pessoas que, as primeiras pessoas que nos contactaram eram pessoas que viveram já no México, em Chiapas, eram próximos aos coletivos de apoio aos zapatistas, e mudando para o Brasil, para a Argentina, continuaram, né, aderentes à CESA, e continuaram divulgando e lutando aqui de maneiras semelhantes, né, não semelhantes copiando, mas com as ideias. E aí, essas pessoas contactaram, né, através de que se conheciam, e daqui a gente propôs, eu pessoalmente tinha ido para o México também, conhecia algumas pessoas que estavam fazendo parte dessa caravana, e aí a gente pensou se a gente não conseguia fazer isso aqui também em São Paulo, aproveitar essa viagem para a Argentina e já também ser mais barato, ser mais, né, prático, a gente talvez tentar fazer um desvio para eles passarem pelo São Paulo. E aí a gente reuniu algumas pessoas que se conheciam já tinham essa experiência, esse contato lá, que se conheceram no México, e pensaram nos coletivos que têm ideais, princípios, formas de organização, de atuação parecidos, que pudessem ajudar nessa organização. Aí de lá que acho que a gente chamou os grupos, assim, né? Todos os coletivos são coletivos ou movimentos autônomos, com ideias, princípios e práticas parecidos, né, com a atuação que está na sexta declaração, né, de autonomia contra o Estado, assim, né, uma via paralela ao Estado, uma via contra o Estado. E de lá a gente começou a construir essa articulação e foi contratando pessoas, foi crescendo, foi disso. Mas acho que é legal só contar nesse sentido de o que a CESA Internacional cria de laços e o que esses laços criam de organização. Então, a partir desses laços concretos de uma militância ou de conhecer, ir a conhecer o contexto e pensar coletivamente o que são os zapatistas, o que a gente traz na prática de organização e como é que a gente coloca em movimento essas ideias, né? Então, eu acho que está aí uma coisa muito interessante da CESA ou dessa articulação que é super internacionalista, dos zapatistas, que também é conectar lutas, né? Que é conectar essas formas, estratégias de resistência e pensar coletivamente como a gente constrói um mundo diferente. Acho que daí que sai sai o projeto prático de trazê-los aqui para a gente construir isso. E aqui em São Paulo, qual grupos, quais coletivos fizeram parte disso e como é que foi o diálogo com os outros estados aqui no Brasil? Aqui em São Paulo, construíram diretamente a caravana a Rede 2 de Outubro, o Coletivo DAR, o MPL, a Casa Mafalda, o Katsu e a Fanfarra do Mal. A gente também fez... Não, também a Comissão Irupá. É que tem algumas pessoas, alguns coletivos que participaram tangencialmente. Irupá, as Mães de Maio construíram também. Então, teve alguns coletivos que participaram da construção, de fato, assim. Foram mais esses. O diálogo com os outros estados. A partir do momento que a gente pensou em fazer aqui em São Paulo, outras pessoas de outros estados ficaram sabendo, outras pessoas já tinham contato, né, de militância ou de contato próximo de eles conhecendo no rolê ou em alguma experiência da partida também. Ficaram sabendo e pensaram em levar essa ideia para os seus estados. Então, primeiro veio o Rio, e o Rio se articulou lá também, acho que com uma outra... Não, acho que não só com movimentos aderentes à CESA, né? E Curitiba também, sabendo por esses mesmos dias de contatos, né? E articulou lá uma... Porto Alegre. Ah, desculpa, Curitiba não, Porto Alegre. E cada um construiu a caravana lá, né? Cada um construiu o seu... Esse espaço, esse condutinho, esse peito. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa para rolar um som, daqui a pouco a gente volta. Valeu! tal vez, como campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo, Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando con toda la esperanza. Mi fe no ha muerto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda. Porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. Rabia y coraje, lo que siente mi corazón. Ansío a cada hora del estado su destrucción. Panistas, priistas y perredistas son todos los culpables del ataque. Los normalistas Abarca, Aguirres, dan en la lista. Guerreros unidos, ya le seguimos la pista. Bala de acero, bala guerrillera. Ve contra los narcos, bala justiciera. No son uno, son 43. De vuelta a nuestros carnales o este mundo arder. Violencia, se necesita más violencia. Ya no más prudencia. Encapuchados con bombas, fuscas vamos. Con cohetes, bombas, fuscas vamos. Acciones concretas y directas, o quieren los familiares en nuestras protestas. No más medias tintas, no más moderados. Que se vea en las acciones quiénes son los solidarios. A un lado, a un lado, a un lado reformistas. Adelante, adelante libertarios anarquistas. Justicia y venganza, eso dicta mi corazón, eso dicta mi razón. 6 asesinados, decenas de heridos. Pueblo, ten memoria o los próximos tus hijos. No, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Esas son nuestras exigencias, esos son nuestros deseos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Esa es nuestra consigna y esos son nuestros deseos. Anarquía y solidaridad no es palabra escrita. Cada momento, cada segundo, cada instante que pasa sin perder el rumbo. Jugar encapuchada, encendiendo barricadas para reclamar la vida. Estado terrorista que tortura, asesina a indígenas, mujeres, padres de familia. Arrebatamos lo que con justa razón nos pertenece. Empeñados a vivir con dignidad, cueste lo que cueste. Si no existe justicia, jamás habrá paz. Si ofreces violencia, devolveremos más, más, más que palabras. Pasemos a la acción, es momento de la organización. Rebelión, ojo por ojo, diente por diente. Puños de acero si tú tocas a mi gente. Ojo por ojo, diente por diente. Es la vendetta de este pueblo digno y desobediente. Será televisada, pero sí manipulada. Plebeyos, pecadores, vasallos, deudores, lacayos, trabajadores. Hijos de obreros te dirán, hijo de campesino tú serás. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mientras sigas pidiendo perdón a su Dios por pensar que es pecado liberarte violentando al Estado que te ha martirizado. Mientras pidas a los cielos por semejantes que tienen más que tú en esta tierra. Olvidas que te roban, memoria no se borra. Y por eso ante los ojos de Dios será lo mismo que ante los ojos de tu patrón. Que no se diga que es lo mismo de siempre hablar de la desigualdad. Dejaré de decirlo cuando en igualdad se pueda cambiar. Que no me quiten el pan para que otro coma cambiar. Que no me nieguen la salud para que sus putas se embellezcan con cirugía. Castíguenme por herejía, celebren con orgía. Mientras sigan limpiando la sucia imagen que les pertenece. Con sangre de mi gente que perece. Como en África, Ucrania, Latinoamérica y Medio Oriente. La fuerza de los pueblos renace y prevalece. Dios, porque somos el grito de guerra. La que aquellos que han quedado bajo tierra. Muerte, miseria, hambre es lo que nos dejan esos putos cobardes. Que muera el parlamento y que mueran los gobiernos, que se metan por el culo sus reformas estructurales. Queremos una vida lejana de los vicios y el hambre. Millones de personas que marchan en las calles con la cara encapuchada, recordando que la lucha no ha sido derrotada. Compañeros en Oaxaca, Atenco, Chiapas, Ameyalco, ayer Aguas Blancas, ahora Ayotzinapa. Terrorismo de estado de la mano con el narco. Desaparecen y desollan a estudiantes de las escuelas normales, y en la tele te dicen que los anarcos somos anormales, violentos, criminales, justificando su maltrato y la estancia en los penales. A la mierda, a la cárcel, queremos a todos en las calles, ojo por ojo y diente por diente. Secuestremos a los hijos del puto presidente, que sientan el dolor de nuestra gente. Matemos y quememos a esa mierda de la Aguirre, gobernante de Guerrero, maldito genocida. Al igual que Peña Nieto, son la misma porquería. Ya se acerca su día, los tenemos en la mira. Ya lo dijo mi carnal, las piedras y los palos ya no son suficientes. Necesitamos de unos jueces para ser desde el frente. Yo, yo, ajá. Porque la rabia y el coraje ya se siente. A la mierda las iglesias, el estado y su ley. Que las guerras políticas las pelee el rey. Anarquía, rebeldías, pan de México y Chile. El mundo se prepara para matar tu fe. Manifestación del odio ante la mierda establecida. Hace fluir mi animalidad en su forma violenta. No hay mejor respuesta. Burla la seguridad, detona, roba, utiliza la creatividad. Somos la negación del todo, de constructores del mundo. La peste que se expande en tu territorio, lo nocturno. El zumbido que desestabiliza tu tranquilidad. Está la rabia de los pobres, nos llamamos anarquía. Sea el lugar que sea, el enemigo es el mismo. La respuesta detona desde los suburbios oprimidos. Sea Chile, España, el Ecuador, México mismo. Que ardan en el fuego las banderas y sus gritos. Que la venganza pide sangre, que caiga el burgués. Con él el capital, su asqueroso poder. Con él el capital y su asqueroso poder. Escucha. Venga la anarquía, la sangre de los pobres en las manos de los narcopolicías. Mujeres asesinadas, todo México normalizado. Guerrero perdido en la noche fría. El poder es el enemigo, miseria, capital, ignorancia. Una encrucijada que nos mantiene cautivos. El llanto por los desaparecidos es el canto de mi pueblo cercenado. El sueño de un indígena asesinado. Coraje, compañero, muerte al estado. La venganza de mi pueblo herido ha llegado. La libertad está en la mente. La rebeldía es la vida, la sumisión, la muerte. La libertad está en la mente. La rebeldía es la vida, la sumisión es la maldita muerte. La maldita muerte. En la primavera, el ana de salvaje vuelve a su tierra para las luces. Nada ni nadie lo hará detener. Si le cortan las alas, ya nada. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. ¡Hasta el color de la sangre jamás se olvida! ¡Los masacrados serán vengados! ¡Vestidos de verde olivo! ¡Políticamente vivos! Estamos aí de volta. Bom, queria que vocês falassem um pouco sobre a Sexta Declaração. A Sexta Declaração é um texto dos povos zapatistas de 2005, eu acho, não tenho certeza. É, eles explicam quem são eles, qual a luta deles, mas, para além disso, é um texto que critica o capitalismo, enfocando no, na crítica do da globalização neoliberal. Então, eles acreditam que esse tipo de opressão tem a característica de diluir tudo, homogeneizar o mundo para uma grande opressão igual. Então, ele tem a, digamos, a possibilidade de queremos um mundo onde caibam todos os mundos, um mundo onde caibam todas as nossas existências. Então, a sexta é uma chamada para todo mundo do mundo inteiro que quiser entrar nessa luta. E eles falam, a gente não vai falar para vocês como lutar. A gente só está chamando que a gente quer que vocês lutem com a gente. Vamos ver como. Acho que a perspectiva que isso coloca um tipo de classe, de organização, que é uma das... dos lemas também, né, de fazer a política abaixo da esquerda, né? Então, com as pessoas de baixo, com as pessoas pobres, e a esquerda com o projeto de esquerda, né? Nesse mundo que onde cabem trabalhos bons, tem um posicionamento claro em capitalismo, né? Com a companhia do próprio Estado, como o Estado computador e capital, né? Dos interesses de classe. E também lembrando que os zapatistas são indígenas, né? São maias, acho que são de 4 etnias, enfim. É uma coisa que é falada algumas vezes na sexta, que essa coisa de não diluir culturas, de preservar o seu modo de vida, você ter direito à autodeterminação, basicamente. E a partir da sexta declaração que se constituiu a Sexta Internacional, que é essa rede de solidariedade, de apoio, troca, que resistência, que é o que possibilitou também as caravanas. É, uma coisa das caravanas que acho que é legal falar, que não é uma estratégia nova no México, isso, né? Pra gente, acho que é uma coisa bem, bem nova, assim, no Brasil. Tendo que foi uma das coisas bem bacanas, que fazer uma avaliação, assim, acho que é uma coisa que foi um momento bem histórico pra São Paulo, pro Brasil, essa caravana. Porque acho que é a primeira vez que o movimento autônomo se reúne pra fazer uma caravana internacional, né? Uma vez que trazem pessoas de fora, e que vários coletivos se reúnem sem dar treta, e foi esse momento, por exemplo, sem dar treta. E é uma coisa meio que parece para mim, não sei, talvez eu não tenha conhecimento, mas meio inédito. Né? Mas lá no México é uma coisa que acontece bastante, assim, eles já fizeram diversas caravanas, que é para divulgar a luta, para divulgar o que está acontecendo, e buscar novas formas de articulação, de resistência. E tanto uma das caravanas que eu acho muito, muito interessante, foi a caravana também, é que a gente tá falando também dos 43, mas a gente também fala dos zapatistas, né? Que acho que foi a nossa via de entrada pra responder esse eco, né? Esse chamado e tal. E se aprofundar na luta, né? Que é... eu não sei que ano que foi, talvez foi 2006, talvez foi 2006. Mas que o subcomandante Marcos, né? Ele fez uma caravana num período que eles têm um certo tipo de política, os zapatistas, o Estado, num certo tipo de cessar-fogo. Então eles podem, depende, né, depende da correlação de força, isso, claro, mas teve, acho que foi em 2006, ele faz um recorrido, né, pelo México, Marcos a cavalo, ele sai, né, de Chiapas, né, do sudeste do México, e passeia por todo o México para divulgar as ideias da sexta, para divulgar a luta dos zapatistas e para articular lutas. Então ele vai ter dos punk louco lá do DF, até o movimento contra a tarifa da energia elétrica. Então, vários movimentos que eles vão fazendo um caminho lento, né? Uma das primeiras que eles têm, que eles fazem o passo mais lento, né? O passo do caracol. Também acho que é uma coisa bem interessante para a esquerda como um todo, né? Que tantas vezes a gente está lutando e quantas vezes a gente se decepciona, né? Tipo, quanto dá. Nos vemos perdendo muitas vezes, mas então, como que a gente faz para, no passo mais lento, a gente ter certeza que nossas bases são sólidas, né? Então, nesse passo do caracol, né, esse passo muito devagar, da auto-organização, que é uma coisa muito importante, de ter certeza que a gente avança. Né? A gente avança. Então, nesse caminhar mesmo, a pé, do cavalo, e vai juntando com vários coletivos, e vai conhecendo a luta, vai falando da sua luta também, da luta dos zapatistas, que como porta-voz. Mas o que é interessante é que ele liga vários coletivos que estão, que às vezes, por exemplo, eu não sei que estado que é, mas está na costa leste do México, que tinha uns três coletivos que lutavam contra a tarifa de energia e em cidades perto, assim, né? Mas eles não se conheciam. E aí, nesse recorrido, ele conhece eles e fala assim, putz, tem uma galera lutando também, tá ligado? Faz a articulação, né? A gente luta junto. E aí, isso vai unificando a luta, né? Unificando e trazendo mais força, mais repertório. E eu acho que isso que é interessante do que faz um sentido da caravana ter vindo pra cá, né? Da divulgar, unificar e se solidarizar. Acho que é uma das coisas importantes. E para viabilizar a caravana aqui, teve que rolar um lance de arrecadação de grana, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas arrecadações e também sobre essas atividades preparatórias que tiveram antes da galera chegar aqui. A arrecadação, bom, essa tem uma coisa também que foi meio foi interessante a experiência para uma muito autônoma, assim, porque a gente sempre é muito duro, né? Tipo, a gente não tem grana, assim, e tal. É, mas foi uma coisa para ver que a gente consegue conseguir um certo tipo de, né, de capital ali para fazer isso rolar. Foi basicamente por doação. A gente fez um chamado nas redes sociais, na internet, e foi por doação mesmo. As pessoas doaram e a gente arrecadou algum dinheiro para ter cervejada. É, teve cervejada, teve festa, teve show. E a gente ficava nesses espaços também enchendo o saco para as pessoas darem mais. Também teve uma adoção do. De coletivos aderentes à cesta europeus, que então deram dinheiro. Deram dinheiro. Empréstimo. Não, isso foi a adoção. E também isso foi. O curso foi repartido em 7 cidades, né? Foi Córdoba, Rosário, Buenos Aires, Montevideo, Argentina, Montevideo, Uruguai, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Então, não, deu uma diluída assim na responsabilidade do dinheiro. Então. Mas foi isso, assim, de arrecadação. Não, as atividades preparatórias foram isso. A gente fez algumas cervejadas, a gente conseguiu fazer umas festas, teve um ou outro debate, e a gente foi tentando articular, inclusive para chamar as pessoas para participarem da caravana, além do desespero por grana, que a gente só foi saber se a gente estava endividado ou não depois que acabou, ainda bem, do que sabe. E também a ideia das preparatórias era um dia aquecer o terreno, né? Uhum. Porque, de fato, acho o intercâmbio Brasil-México é muito pequeno, assim, é uma coisa muito... muito pouco falada, muito pouco discutida, não... Apesar de ter contextos muito parecidos, não é uma cultura que a gente tem, não é um repertório muito comum aqui, né? Normal também, porque... Mas a gente tava e muitas pessoas não sabem o que aconteceu, né? Em e tal. Então era uma ideia de preparar o terreno para os caras não caírem aqui de paraquedas, tipo, e ninguém saber o que tá acontecendo. E para a gente ir se formando ao longo do tempo e discutindo e pensando também em nós o que a gente pode fazer. E aí, nesse sentido, teve esses debates, né? Teve um debate que foi bem legal, né? Aqui na casa do Mafalda. A gente passou uns vídeos e tal, mas era... É isso, arrecadar o dinheiro, divulgar e preparar o terreno para que essas pessoas pudessem ir espalhando também, para quando chegassem tivesse uma pequena base ali para que pudesse receber, se tivesse sentido estarem aqui e se fosse mais proveitoso, né? E já com o pessoal do México aqui, queria que vocês descrevessem um pouco como que foi cada atividade realizada aqui em São Paulo. A primeira coisa que a gente fez foi uma coletiva, que foi bem legal. Teve, assim, foi muitos jornalistas, eles estavam bem antenados já sobre o que estava acontecendo, fizeram perguntas legais. E foi no Espaço Kiwi, aqui no centro. Depois, nesse mesmo dia, no primeiro dia, a gente fez o evento com as Mães de Maio, que foi também no centro. E esse evento foi importante. Acho que, assim, o que o pessoal da caravana, o pessoal do México que estava aqui, falou desse evento foi que foi importante para eles conhecerem a luta das mães. Eu acho que para elas também. E essa coisa de troca é incrível. Nesse dia a gente também fez uma intervenção na Praça do Sé, que foi legal. Teve um teatro, né? O coletivo de galáxias fez uma apresentação de uma peça para recebê-los, né? E a gente marchou por um pequeno ato. Tinha umas 20 pessoas, eu acho, né? Umas 20, 30 pessoas no primeiro. Nesse momento aí do teatro e debate, né? Depois do debate. Sim. E depois do dia seguinte... Passou gente, né? Foi bem positivo, eu acho, assim. Acho que a gente não esperava tanta gente. Né? Foi bom. Eu acho que também acabou tendo espaço para umas perguntas legais depois do debate com as Mães de Maio. Essa questão, por exemplo, do as Mães de Maio foi bem central na sua organização, que era... Quais são as pontes, quais são as referências em comum, quais são os contextos em comum, o que a gente se assemelha, né? Como que a gente luta, como que a gente cresce junto. e as Mães de Maio, com a luta delas e os pais de Tsunapa têm um repertório muito parecido, né? E assim como o México e o Brasil vivem contextos históricos e contextos políticos muito parecidos. E aí a ideia, na verdade, desse debate era também fazer essa ponte, né? Como a gente reconhece eles na gente e eles reconhecem a gente neles. E aí, nesse sentido de trocar experiências e falar... Tamo junto, né? Tipo, a gente também vive isso, a gente tá ligado e a gente tá... Vamos juntar força, somar e partir pra cima, né? Organizar, tá? E foi muito bom porque essa vontade de reiterar o tamo junto vinha dos dois lados. As Mães de Maio o tempo inteiro ficavam falando, mas a gente não vai deixar de falar por vocês aqui. E os companheiros do México também falavam, mas agora que a gente conhece a luta de vocês, a gente também vai falar por vocês no México. Isso, achei um laço bem forte. Não, foi muito legal. E aí no dia seguinte a gente foi para Tenondaporã, que é a aldeia guarani que tem aqui em Parelheiros. Acho que foi a atividade mais bonita. Eles deram espaço assim para os familiares falarem bastante, mas eles também escutaram bastante coisa, escutaram principalmente solidariedade, assim, várias pessoas chegando e falando, quando eu soube da história de vocês, pensei isso, enfim, foi uma coisa bem bonita, e os Guarani fizeram camisetas para eles também, escrito Vivos os levaram, vivos os queremos em Guarani e em espanhol. Não estão sós em Guarani e em espanhol. E também fizeram... teve um momento assim de conversa bonito, a gente comeu junto, quiseram fazer uma refeição assim, compartilhar o que eles tinham. Foi um momento que deu pra trocar bastante coisa. Teve uma reza também, né? Força e tal, os pais. E foi uma coisa que acho que emocionou muito eles, assim, né? Tipo, esse abraço indígena foi uma coisa muito forte, né? Também como eles tratam da dor, né? É uma coisa que foi bem marcante, assim, que foi o estômago, assim, mas muito bonito. Foi a oportunidade que fez mais tempo estado. Aí, nesse mesmo dia, a gente foi pro Sarau do Binho, que tinha... Ele foi um sarau, assim, meio especial, porque eles tinham chamado gente de vários lugares que não falam sempre, que são distantes e tal. O pessoal preparou algumas coisas especiais para eles, mas no começo deram espaço para eles falarem e tal. Foi uma coisa muito da hora, assim. Falou gente um monte de quebrado, diferente, um monte de sarau de vários lugares, assim, que decidiram fazer um sarau especial para recebê-los especificamente. E foi muito bonito, como sempre é, assim, né? Assim, o espaço que eles têm é muito bacana. Eles falaram e depois rolou algumas entrevistas culturais. Uma coisa também do dinheiro foi que uma bela quantidade de dinheiro foi arrecadada também pelos sarais, né? Pelo Sarau do Binho especificamente. Que, porra, somaram uma força. Nossa. Foi muito da hora. Assim. Além de muita doação no Sarau do Binho, venderam livro, camiseta, adesivo e tal. Nossa, isso deu gente uma que doou super livro, força. Gente que doou comida também pra vender, porque o dinheiro se repetido e tal. A partir dessa solidariedade, né? E depois teve o Moinho. O Moinho teve uma reunião fechada com os movimentos sociais autônomos, né? Que a gente pensou nesse momento. A gente pensou em três momentos, né, pra caravana, né? O momento da divulgação, que foi esse de divulgação mais ampla, com as mídias tradicionais, né? Que foi foi o primeiro dia, foi a imprensa, e o debate. Pensando nessas pontes, Brasil e México. O momento da troca de experiência, do que a gente tem aqui também com o Guaranis, né, e o que a gente pode mostrar na nossa luta. E o outro momento era de articulação, né, de tentar mostrar passos. Então foi esse momento na Favela do Moinho, principalmente na Favela do Moinho. Mas aí uma crítica muito autônoma também, que a gente planeja eventos às vezes muito, muito mal também, deu problema com o som e... O escureceu mais rápido que a gente achava que ia escurecer, e aí talvez não tiramos encaminhamentos, mas foi bem legal ver o movimento autônomo presente, assim. e também uma crítica boa, nossa, né? Crítica nossa, assim, da organização mesmo, mas que também falamos na reunião de balanço, foi que no fim das contas deu errado, porque deu muito certo, porque a gente não tinha som, porque a gente não imaginou que ia tanta gente. É. Então é uma cagada, mas por um motivo positivo. E aí também no tempo livre que eles tinham, eles estavam dando muita entrevista. Falaram com muitos, muitos diferentes. Ah, também tem que tinha a mídia pompa, né? Fazer a CMI, as palavras, ou algumas mídias parceiras, pela sua, foi bem bacana, que tinha um espaço reservado mais interessante, né? Mais notícias, mais de folha. Em relação a essa repercussão midiática, que balanço vocês fazem? Acho que num contexto geral mesmo, desde lá da coletiva de imprensa e desde a repercussão de tudo, vendo de agora. Foi bem boa a repercussão, a gente nem esperava que fosse tanta e tão positiva. Acho que teve uma matéria só que a gente considerou negativa, mas saiu muita coisa. E saiu, inclusive, coisa grande em meio grande, assim, mais confiável e tal, que a gente tava com medo que falassem alguma coisa mais tensa, mas só saíram notícias bem legais. E eu acho que também isso em grande parte tem a ver com a coletiva, porque os jornalistas se sensibilizaram bastante, porque o pessoal fala muito bem, eles contaram muito detalhadamente tudo que aconteceu e tal, e eu acho que teve um esforço de mostrar a versão deles, mesmo para além da mídia mais parceira. Inclusive até o consulado, ou embaixada ou consulado? Consulado. Consulado mexicano pediu um esclarecimento de uma matéria que falava que era o Estado e tal. Eles mandaram uma nota pro Globo, porque o Globo... E é legal falar que o Globo é nacional, né? Então, tipo, saiu no Brasil inteiro. Eles fizeram uma matéria que falava que os familiares não aceitam essa versão e que sim, foi o Estado, e sim, o Estado se recusa a encontrar os filhos deles, a falar onde está, e é isso. E daí o consulado mandou uma nota falando, não, peraí, não é bem assim, a gente procurou muito, a gente não é responsável por isso e tal, e daí os familiares acharam bem bom, né, porque até agora não tinha tido isso no Brasil, já tinha saído assim notícias na mídia mais parceira, só que em meios grandes a gente acaba tendo esse tipo de resposta. Mais uma pausa para mais um som, valeu. For those who protested, for those they arrested, estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte pa' ayudarme a caminar. Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep being blind. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar. Those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their Estamos aí de volta. Bom, queria que vocês falassem um pouco da relação do pessoal lá em relação a boicotar as próprias eleições, a relação com partidos, com o meio político, enfim. Se vocês pudessem falar um pouco. Rolou uma campanha muito, muito da hora, assim. Lá em Tixla, que é a cidade onde está a escola do Sinapa, que era de boicote às eleições, né? Mas é um boicote ativo, não é um boicote de sim, ah não, então eu vou, não vou votar. Não, boicote bem ativo nas boicote eleições. Assim, não, então eu vou lá queimar o urna. Na análise deles, né, da questão do... de não reconhecer os culpados, não acabar as investigações, não seguir elas e vem com as eleições, eles reconhecem que isso assim, ah não, cara, não dá, tal, mas então vamos eleger outra pessoa e passa, né? Então, tipo, você muda o cenário, você, não, esse é o problema do governo e tal, e não tem legitimidade nenhuma, né, na visão deles, não tem legitimidade nenhuma para se fazer uma eleição sem que isso não seja resolvido, né? Ou seja, mas isso é uma questão estrutural, né? Então, não tem legitimidade do Estado para existir antes de se resolver o capitalismo, que seja, ou visão que você queira fazer. Mas, então, rolou uma campanha ativa de boicote às eleições, e eles queimaram de eleição na cidade 26 urnas, 26 colégios eleitorais de 27, né? Então eles queimaram, tipo, mandaram um tanque de guerra pra rua e tal, rolou uma repressão bem forte. Isso é uma coisa que foi bem pesada aqui quando tava na caravana, porque esse boicote foi quando os pais estavam aqui, então eles ficavam muito nervosos, né? Porque imagina seus companheiros ali na rua e eles aqui, né? Tem inclusive uma história que o Mário contou, que ele ficou sabendo por celular. Mas eu não vi matéria específica sobre isso, mas ele contou que entre os companheiros de Ayotzinapa, a polícia chegou a levar para prender 3-4 pessoas. Aí o pessoal viu que vocês vão levar mais, vocês já levaram 43, nada disso. O pessoal foi lá, foi atrás da polícia, pegou o pessoal de volta. E aí, mas esse lance do boicote de eleições, ele não aconteceu só em Guerreiro, né? Mexe tem um paradigma de militância, assim, de concepção de luta muito doido, assim, muito forte. É outra coisa, assim, uma coisa muito diferente do Brasil. Essa campanha foi encampada, eles têm guerrilhas, diversas guerrilhas no México ativas até hoje. Então, Guerreiro tem várias, o Oaxaca tem um monte, né? Eles têm experiência de luta muito grande, né? Por exemplo, a Patrícia é o maior território autônomo liberado no mundo, né? Guerreiro, em 2000, Oaxaca, a cidade de Oaxaca, teve, durante 6 meses, foi autogestionada pelas próprias pessoas, né, que vivem de Oaxaca. E outros estados, né, encamparam também essa luta de boicote às eleições por diferentes motivos, né? Quer dizer, talvez estruturalmente pelo Estado e pelo capital, mas surfando também, né, na zona de acontecimento de Ayotzinapa, e rolou esse boicote, porque o Zapatista, né, também tem isso, né, Guerreiro, Oaxaca. A coisa de Ayotzinapa, que tem aquela frase que se fala muito, acabou sendo uma palavra de ordem também, é que quiseram se enterrar, mas não sabiam que eles eram sementes. É uma coisa, assim, faz muito sentido porque, por exemplo, nesse contexto da eleição, em todos os lugares as pessoas têm motivo para resistir tão fortemente à eleição. Em todos os lugares o governo é uma farsa, e mesmo quando não é uma farsa, é o opressor. Mas, assim, isso também fazendo o adendo de que essa palavra de ordem dá a entender que os governos estão mortos e a gente não sabe se eles são mortos. Mas o boicote ativo aconteceu agora em Guerreiro, em Oaxaca, em Michoacán e em Chiapas. E faz muito sentido isso ter acontecido, porque só eles conseguiram juntar, conseguiram se articular mais, acho que em parte pelo que aconteceu em Ayotzinapa. Mas tem esse histórico de luta, esse histórico de organização autônoma, e esses são os estados onde teve cidades mais organizadas nisso. Só que resistência à eleição, eu imagino que tenha acontecido por quase todo o país. No DF, eu sei que teve. Enfim. É que também a eleição não era no país inteiro, né? Eram em alguns estados que eram eleições estaduais. Sobre a ação organizada na porta do estádio do Palmeiras, no jogo entre Brasil e México, queria que vocês falassem um pouco a respeito, como é que foi a repercussão disso e a relação com as torcidas do lado de fora também. uma das coisas que talvez uma das poucas coisas que a gente tirou de prática, né, de planejamento das reuniões com movimentos sociais, foi fazer uma ação de solidariedade, reflexão, no jogo Brasil e México. Ah, é legal lembrar que o jogo do Brasil e México foi marcado no dia das eleições, né? Então, uma estratégia, né, muito criada do governo, então, tipo, também, como o Copa do Mundo fez, de você esvaziar o momento de luta, né, o momento de reflexão, de, pode ser de boicote ou de contra-campanha do voto, e você encarar, você vai lá, vota, mas é uma coisa corriqueira, mas você vai assistir o jogo, que é o grande acontecimento do dia, você vai assistir o jogo do Brasil e do México, por mais que o Brasil esteja bem... esteja definindo. Mas posso fazer uma observação? Outra coisa que, na verdade, eu acho que é uma mostra de como o governo do México tem medo do povo, é que o jogo até, sei lá, duas semanas antes ia ser no México. E se fosse, ia ter dado um negócio bem feio, né? Aí eles mudaram pro Brasil. É, e aí, bom, e disso a gente tirou, a gente pensou em fazer uma ação que pudesse aparecer, que pudesse dar uma repercussão, a voz e tal, fazer a voz deles. E fomos algumas pessoas com cartazes, faixas e disposição de causar ali umas entrevistas ao vivo, tanto nacionais e também pegar algumas internacionais, né? Especialmente no México foi mais difícil porque pediu a gente mudar uma cama e tal, saindo fora. A gente até conseguiu fazer cantar umas palavras de ordem e tal. Tem uma vez também a gente recebeu uns sinalizadores e um pessoal do o próprio mexicanos cantaram as consignas e tal. Mas foi, acho que foi bem positivo, assim, saiu em alguns lugares. A gente encheu o saco da imprensa, esse cara. A Televisa assim. Saiu correndo da gente muito tempo. É, os caras fugindo, teve um. Um princípio de BO, né? Com uma torcida organizada, assim, mas só que. Sei lá, tipo, porque a gente tava de preto também, né? É. Então tava todo mundo de preto. E foi lá no Palmeiras. Teve esse agravante aí, mas também saiu, né, alguém pichou um ônibus também da seleção. Pichou 43. Então acho que foi uma informação legal, isso é interessante. E o pessoal e os pais também acharam da hora que é. Coisa que isso fica, né? Que espaço para o que fica, o que está sendo construído, o que é a vida do novo rodeio, se a gente está construindo de novo. Assim, esse dia também foi legal porque a gente ainda estava bastante em contato com os pais, eles estavam em Porto Alegre e tinha uma companheira da caravana que estava com eles, mandando mensagem o tempo inteiro. E além de ser eleição, era o aniversário do filho. Um dos filhos desaparecidos. E daí, quando a gente ficou mandando fotos e tal, a nossa companheira que estava com eles falou que foi legal para eles, porque eles sentiram que realmente é uma coisa compartilhada, né? A gente fez cartazes falando do aniversário dele e tal, e enfim, a mãe dele sentiu que isso foi um apoio, né? E qual o balanço final da caravana? Há encaminhamentos? Como é que vocês analisam todo esse processo? A gente não quer perder, porque a construção da caravana foi um espaço muito legal e a gente conseguiu fazer coisas, como o Fred falou, que acho que há algum tempo, pelo menos, não rolavam nesse nível. Então a gente, e assim, até no sentido de articular coletivos que não costumam se articular sempre. E a gente quer aproveitar esse espaço para fazer outras coisas, mas o que a gente ainda. Ah, eu acho que o pessoal falou assim um pouco, não sei o que ele falou, mas essa da organização e da construção de diversos coletivos, de diversas pessoas que se juntam e constroem a prática, né? Não só botando as ideias. E aí. Disso eu acho que sim, pensar o que a gente também pode fazer, tá fazendo pra fortalecer a luta desde lá, acho que é fortalecer a nossa luta aqui, né? Então, acho que cada um, estamos juntos, né? Reconhecer no outro também nós mesmos, e pensar uma luta internacionalista, mas é nosso trabalho aqui, cotidiano, militância, e construindo outras formas de organização e outras formas de fazer política. E eu acho que esse dessa nova articulação que surgiu dos coletivos daqui, eu acho que dá para pensar novas formas, novas potências, novas atividades que a gente pode pensar. Esse lance dessa estratégia de caravana, que é uma coisa que acho que foi interessante, pensar o movimento autônomo também, pensar o que, que quer dizer, questões também, não é... Nesse lance do balanço, quais são as questões suscitadas além do apoio a eles, né? As questões de justiça popular, como é que se constrói a justiça a partir de baixo, né? Porque a gente não está esperando uma resposta da Procuradoria-Geral da República. Isso não se faz justiça, né? Isso não é isso que vai reparar ou que vai transformar. Como é que a gente busca essas novas formas de justiça que não é uma resposta dada, né? E como é que... E o que quer dizer também sair do México da justiça? E o que quer sair do Brasil ou sair dos nossos coletivos, espaço individual e político da eles, grande eles, para fazer justiça e construir isso, né? Abaixo e esquerda. E aí acho que tem reflexões para a esquerda autônoma aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e caminhos que a gente pode trilhar mais coletivamente, novas estratégias de organização e talvez... dar série, né, continuidade desses debates aqui mesmo, né? Porque foi um ato de solidariedade a eles, mas também agora que a gente também tem que pensar, eu acho que o jeito que a gente constrói esse assim, saldo é usar isso para nos fortalecer virtualmente, né? Então, a gente serve na prática, né? Depois de formação e tal, entende? Que eu acho que a gente, cada qual faz de uma maneira, mas só que abre perspectivas diferentes. E também a gente consegue, dessa caravana, fortalecer muito laços com o México, muitíssimo, mas mesmo Argentina, Uruguai, enfim, entre coletivos que acabam ficando muito distantes. A gente fica muito presinho em São Paulo, né? Eu acho que é um espaço para articulação para fora daqui legal. É lógico que é importante fortalecer aqui, isso aqui eu acho que é uma coisa que vai e volta, né? Uma das também reflexões que a gente tira disso, assim, que é pensar também no contexto histórico agora, atual do Brasil, né? Por exemplo, pensar esse momento de polarização entre os coxinhas e os governistas, né? Então, tipo, marcha paulista, e aí vai uma porrada de gente verde e amarelo, e aí tem a marcha dos petistas, e aí vai um monte de gente, e assim traz e tal. E qual a alternativa a esse debate, que pode passar pela uma resposta mais esquerda do que o governo, mais esquerda do que o PT, mais esquerda que o Haddad, né? Que parece ser levado como a grande inspiração da esquerda, falacioso. E eu acho que talvez pode servir para a gente pensar nessa articulação, o que a gente constrói como esquerda autônoma, que tem um discurso diferente, mais esquerdo desses discursos que estão rolando aí, né? Então, e contrapor as opiniões desse momento que rola hoje em dia, que é... É apoiando o PT, que pelo menos é o mal pior, né? Sempre focado, esperando, não, eu tenho que fortalecer agora, porque é o melhor que tem agora, imagina. Sempre focado com esse discurso, né, manipulado para focar em 2 anos, depois 2 anos de novo, depois tem mais 2 anos, então você sempre tem que focar nas eleições, e você nunca faz um trabalho que desconstrua também, né, esse tipo de política, e pense aí mais criticamente. Eu acho que essa articulação está fora dessa agenda de Estado, né? Está fora dessa agenda dessa esquerda convencional, institucional e completamente, que está tipo, mondado completamente com as grandes empresas, tá? Com o interesse de capital. E acho que pode servir para a gente pensar isso, né? Nesse saldo, o que nós, como movimento autônomo, podemos construir coletivamente, né? Com o discurso que a gente oferece, como a gente constrói. E esse lance da solidariedade como forma de organização também, né? Você se compadecer do outro, não compadecer do outro. Pena não, mas você sentir a dor do outro e transformar em sua e transformar ela em pensar criticamente ela para que não aconteça de novo. Também temos nossos desaparecidos aqui, eles também temos aí de lá, e são todos o mesmo, né? Então, uma coisa da caravana da América Latina foi legal, que eles falaram que eles fizeram para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, mas só é diferente viajar pela América Latina. Pode ter uma identidade cultural muito mais forte, né? Uma matriz mais comum e tal, uma condição social periférica muito, muito mais identificada. E esses laços de solidariedade, que também a gente constrói com a Argentina, Uruguai, e organização. isso não tem frente alguma. Derrubar o sistema. O coletivo Desobediência Sonora agradece a participação de vocês aqui, mas antes, queria deixar o microfone para vocês falarem o que quiserem. Muito obrigado por terem vindo aqui nessa noite na Casa Matal. Ah, bom, primeiro agradecer, né? Da hora estar aqui com o mundo. E acho que, sei lá, trocar ideia, trocar militância, trocar esses papos e construir alguma coisa, né? Mas acho que o que fica dessa caravana que foi pra gente é também como que a gente se fortalece aqui, assim, como é que a gente constrói esse novo mundo que a gente quer, né? Fazendo esses contatos. Tá? Então isso aqui eu acho que é um exemplo disso, né? Como que a gente se encontra, se olha e difunde, divulga e convida as pessoas para o debate, convida as pessoas para se organizar. É muito da hora, né? Tá aqui, compro, tá aqui. Não sei, se nem outras perguntas, pessoas querem falar também, né? Caso uma foda participou da organização aqui, queria dar uma palavrinha. Tá ligado que é foto com espaço autônomo, né? Não dá pra estar presente em todos os lugares também. Lá, rabia semilla, que pretende crescer.